Interceptando o localizador, Charlie Serra Eco. Charlie Serra Eco, consciência, eu acho que nessa para tudo. O 3144, estabilizado em RF, já avisou alguma coisa? Então, 3144, completo final, chame torre 118, decimal 6. Resumindo, 3144, bom. Papá Romeu, Golf Kilo Golf, controle. Golf Kilo Golf, mantém as condições visuais, frequência livre para coordenação. Quando ingressar na terminal Ilhéus, chame o mesmo na frequência 120, decimal 1. Grata. Charlie Serreco, pode iniciar a descida, senhora? Charlie Serreco, autorizado. Desça para 2.000 pés, ajuste no 015. Ciente, confirme só o ajuste. Ajuste no 015. Eu vou contra 207, pronto, 4. Pronto, 207. Alô 4207 para Rio de Janeiro, Santos Dumont, autorizado nível 340 via Upper 10 até ESMAP, após direto Lufto, direto Barbacena. Decolagem pistão 10 com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, pós-Leda, Bridge. Controle Salvador 120 decimal 8, torre 18 decimal 6, aciona 5515, azul 4207. Autorizou então o Wilson Sumon, nível 340, os mapas Lux Barbacena, decalada 10, primeira curva direita, Dael de Bosque da Bridge, 120 decimal 8, alterna 286 e, aliás, 2862, e transponda em 555, azul 4207. Azul 4207, correto, chame pronto para pushback acionamento. Chama mesmo, 4207. Escuta, controle. Ciente, reporte nivelado nível de voo 090. Reportará. Charlie Serra, eco, completa final, chame torre 118 decimal 6. 186, obrigado, Charlie Serra, eco. Via Alfa Juliette, posição 2 do pátio 3. Solo muito onde eu passarei 230. Passarei 2230, táxi via Alfa e Juliette, pátio 3, posição 02. Alfa Juliette, pátio 3, 02, 2230. Mantenha nível de voo 400. Pode manter 400, vai dar. Ah, bom, vamos ver pra baixo. Azul 4089 para Vitória, autorizado nível 340, via Brusque 50, decolagem pistão 10, com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Eudes. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 118, decimal 6. Aciona 5416, azul 4089. 4089, autorizado Vitória 340, na época Brusque 50. Agora da Cidano 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Eudes. 1208, controle, 286, torre, 5416 no transponder. Confirmando com o controle a necessidade de cumprir a instante 130 ou acima de 20 milhas afastado do Salvador. Vou confirmar, eu acho que tem uma restrição somente para a colagem da 28, mas vou confirmar com o controle, só um minuto. Positivo, que é na subida não especifica que é só para 28. Salvador, boa tarde, San 3144, onde estou? San 3144, táxi via Alfa, Juliette, 807. Alfa, Juliette, 807, 3144. Rumba 05, complete a final, chame torre 118, decimal 6. 05, completa, chama torre, 18, decimal 6. R290, desça para 2.000 pés, ajuste 9095, livre LS, reporta estabilizado. 2.000, reportará estabilizado, está 3290. Pouso 4089, na escuta? Afirmativo. Confirmando, tem um Otan Bravo 0102 de 2013. Cid Dael, Mug, me corrigia, remarque item 5. Cruzar 20 DME Salvador no mínimo no nível 130 ou manter nível 080 de 20 até 30 milhas DME para saídas. Pista 28, manter nível 100 até 30 milhas. Ah, tá ok, obrigado. 4089. Para estacionamento no gate 2, Brasil 4207. Autorizado, sobre táxi, 142. Confirmando, vai coordenar que pediu solo para guardar parqueamento de Boeing, de Airbus da TAM no gate 4 após iniciar seu pushback, 142.07. Salvador, uma boa, gol 1-867, por gentileza, autorização Brasília. 1-867, transcópia. A tua escuta. 1-867, Brasília, nível 360, autorizado, via perto do 1-7. Decolagem pistão no zero, com primeira curva à direita. Na saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador. 120, decimal 8, torre 118, decimal 6. Aciona 5420, 1867. 360, já roda o plano de voo, decola da 10, da Arbor, Elefa. No transponder 5420, controle 208, gol 1867. Correto, chame para o pushback acionamento. Chamará. Salvador, boa tarde, Charlie Carreco, que foi um desculpa para o Oceano. O Charlie Sierra Eco, táxi de Alfa, mantenha-se da Juliette. Juliette Alfa. 3144, na escuta? É, escuta, senhora, tá aguardando o parizamento. Não, o gate do senhor é o 04. Bom, isso aqui pra mim tá 04. Só aqui em Fraiado também ligou pra dizer que era o 04. É, podemos fazer o retorno aqui mesmo? Afirmativo. Salvador, azul 4207, pode iniciar o feedback, porque o nosso mecânico não visualizou nenhuma aeronave da TAM no 4. Aeronave da TAM vai parquear no gate 4, pedi que o senhor aguarde só um minuto. Ah, tá aqui, vamos aguardar, 4207. Pushback acionamento no 8, azul 4089. Azul 4089 no 08, aguarde para o início do pushback. Massachusetts, 4089. O Charlie Serra Eco, toda passagem na Airbus da TAM, no táxi, após prossegue cruzamento do Pátio Uno, Lima e Mike, chame na Quebec para cruzamento, Charlie Serra Eco. Gente, cruza o Pátio Uno, Lima, Mike, chama Quebec para cruzar. O Azul 4089, coordenando com a equipe de solo, vai aguardar a passagem de Falcon à retaguarda e após iniciar o pushback. Aguarda a passagem do Falcon na retaguarda após iniciar o push, Azul 4089. Como 867, é o número 2 do setor para o pushback. Coordenando a equipe de solo, já tem o tráfego autorizado no 08, o Embraer da Azul. Após o táxi do Azul, tem livre pushback, no 867. Cliente, após o Azul, está autorizado no 867. O 4307 da Azul está iniciando. Cliente. Alô, Salvador, boa tarde, Altan 3093, tem essa informação Oscar, cópia da autorização Galeão, posição 0. Altan 3193, pronto, cópia. Prossiga. Altan 3193 para o Galeão, nível 360, autorizado via 310 até Esmape, após direto Lusco, direto Barbacena, decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle Salvador, 120.8, Torre 118.6, aciona 5430, TAM 3193. É autorizado, nível 360, Biopesoluno 0, Esmato 3, Barbacena, para o Galeão. Recolada pistão no 0, primeira curva direita, na saída da El, Leda, Tride. Controle 3208, Torre 186, transponder 5430, TAM 3193. TAM 3193, correto, chame pronto para o pushback, acionamento. TAM 3193. TAM 3290, livrou a pista. TAM 3290, táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Gate ao 08, está sendo desocupado por outro tráfego. Gente, via Alfa vai manter antes da Juliette. Devido ao gate 8, tá? 3290. Para o táxi, o Azul 4089, com 63 a bordo, 2h50 de autonomia, até na Galeão. Azul 4089, táxi livre até o Través do Gate 5, vai seguir tráfego da companhia no táxi que vai iniciar no Através do Gate 4. No ponto de espera, torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-0 no 5, uma boa tarde. 1-0 no 5, livre táxi até o Através do Gate 5, Azul 4089. Salvador, o trip 5447, incidente da Patá para barreiras da prevenção. Trip 5447, aguarde cópia. Para o táxi azul 4207, com 9,5 a bordo, 3,50, alternando Campinas. Azul 4207, táxi de Alfa, ponto de espera 90, torre 118, decimal 6, ajuste 10 no 5, uma boa tarde. 0-5, via Alfa, no ponto de espera 18-6, azul 4207, boa tarde. 4-5-5-2-4-0. Senhorita, nós estamos praticamente na proa de Duna. Se você autorizar eu pegar a proa de Duna, que vai ter bem pouca diferença, facilita meu cálculo de descida, senhora, autoriza? Autorizado, trip 5-2-4-0. Muito obrigado, proa de Duna 5-2-4-0. São 3290, após passagem no Embraer da Azul no táxi, ingresso via Juliette para o gate 08. Após passagem no Embraer, está livre ingresso, parte, gate 08, está 3290. 35447, pronto, cópia. Eu, Matheus. 35447 para barreiras, nível 200 autorizado. Decola da pista 1-0, com primeira curva esquerda, na saída Momo, VATAP, após VATAP direto Lapa. Controle Salvador 120 decimal 8, torre 98 decimal 6, aciona 5423, trip 5447. Cliente autorizado barreiras 200, pista 1-0, curva esquerda Lapa, saída Momo, VATAP, Lapa. O controle de centro 20.8, 58.6 e o transponder 5423. Confirmando 5423 o código 35447. Estou pronto para o estacionamento. Cliente confirmando 5423. Chamará para o posto de estacionamento trip 5447. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4207, decolando da EL. Azul 4207, boa tarde, contato radar, saída da EL, submanter nível de voo 340. Sobe 340 na EL, Azul 4207. Pastor 01 no controle. Escuta. Pastor 01, 65 milhas nordeste do Velho de Salvador. Chame Aracaju na frequência 120.3. Parque Índia Alfa, 2-6, uma boa tarde, voo 1-8-6-7. E 5240, desça para 2000 BRs, ajuste 1-0-1-5, autorizada final LS, reporte estabilizado. 1-0-1-5 para 2000, reporte estabilizado, 5240. Campina, 5447-743 para pushback escalar. Confirme para o solo. É o 35447. Autorizado, para estacionamento de táxi. Controle, muito boa tarde, Azul 4089. Azul 4089, boa tarde, contato radar, sede da El, submantenha nível de voo 340. Subindo para o 340, possibilidade de voar direto da El. Após 2000 autorizado, Azul 4089. 2000 pés direto da El, muito obrigado. Controle é uma boa, gol 1867, está passando 1600, quando possível, eletra. Gol 1867, contato radar, saída Arbor, submantenha nível de voo 360. 360, aguarda Arbor ou eletra para agilizar um atraso, por gentileza. Gol 1867, autorizar direto eletra. Eletra na pro, gol 1867. Channel 6141, desça para 2000 pés, ajuste 1015. 2000, confirma ajuste? 1015. 1015. Estabilizado, 35240. 35240, completo final, chame torre 118, decimal 6. 1186, 5240. 1407, chame Centro Recife, frequência 1251. 1251 com Recife, azul 4207, boa tarde. Boa. Salvador, trip 5447, 38 POB, 0600 de autonomia, Alterra Montes Claros para o início de táxi. Trip 5447. com 447, fax via Patiuna, Índia Alfa, ponto espera 1-0, torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-0, 1-5, uma boa tarde. Táxi lá no ponto de espera, 186, o 35447, grato, boa tarde e um bom trabalho. Azul 4089, chame Centro Recife, frequência 1251. 251, 4089. Paraná 6141, livre LS, repostabilizado. Pode, autorizado. É um contrato autorizado, né? Autorizado, repostabilizado. Controle Salvador, papá de Lima, papá Mike. Lima, papá Mike, prossiga. Lima, papá Mike, decolou de Serra Índia Clínica, vai fazer um sobrevoo local, Farol da Barra, Ituaçu, vai mantendo 500 pés, 4 a bordo, código alocado é o 01117, o Lima, papá Mike. Pronto, Passaredo 2230 para Vitória da Conquista, nível 180 autorizado, conforme rota, decola da pista 1-0 com primeira curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador, 120.8, torre 118.6, aciona 5444, Passaredo 2230. Autorizado para a Vitória da Conquista, número 180, decolando da 10, com fita direita, postura agora com transição elétrica. O controle 1208, apoio 186 e vai assinar 5444 no transponde 2230. Passarei 2230, chame pronto para o pushback sanamento. Camará. Alô, Dan 3193 para pushback e acionamento. Autorizado sobre táxi, 3193. Gol no 867, chame Centro Recife, frequência 1260. 260, boa. Boa. Salvador, o 35240 livrou. Está na. Na Alfa. 35240, táxi via Alfa e Juliette para Gate 5. Alfa, Juliette, Gate 5, é isso? Como Salvador? boa tarde, Altar 3216, a gente tem informação para passar autorização 390 Fortaleza. Está no 201, na escuta para cópia. São 3216, pronto cópia. Afirmativo, prossiga, Tereza. São 3216 para Fortaleza, autorizado nível 370, via Pesolu 19, decolagem da pistola 0, com primeira curva à esquerda, na saída Momo, transição Froti. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 98, decimal 6, aciona 5441, no TAN 3216. Tenente autorizado, Salvador, Fortaleza, nível de voo 370, decola pistola 0, curva esquerda, Momo, Froti. É o Pesolu 19, Bangudo, esse Teabuco, 1208 ao controle, 1086 à torre, 5441 no transponder, 3216. 35240, desconsidere, mantém antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, 5240. Então 3216, contagiamento correto, chame pronto para puxar o estacionamento. Tem, chamará pronto para puxar o estacionamento, 3216. 35240, aguarda início do táxi do aeronave da TAM, na entrada do pátio, após ingresso via Juliette. Após ingresso a Juliette, após o TAM, 35240. Oceano 6320, sua identificação, vem na proa de TAP para chegada à mare, desça para nível de voo 050. Identificou, descendo para o 050 na proa de TAP 6320. Da 393, 108 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna Campinas para táxi. São 3193, táxi via Pátio Uno, Índia Alfa, ponto de espera no 0, torre 1, 18, decimal 6, ajuste no 0, no 5. Bom, boa tarde. Ajuste no 0, no 5, 3193, obrigado, boa tarde. Está ingressando na Juliette, senhora. Pátio do terminal de cargas é o box 5, senhora, é isso? Afirmativo, 5 do pátio de cargas. Ciência 5240, ingressando. Aquilo é que foi para Lima, código acionado, Lima, que leco foi? Gente, suba para nível de voo, correção, suba para 3.000 pés, ajuste no 015 na proa de ITAP. 4-1, no táxi via Alfa, Juliette, gate 3. Alfa, Juliette, gate 03. Salvador, tá 3-2, eu não meia, pronto para puxa, acionamento. Então, 32 no meia, Felipe puxa acionamento de táxi. Cliente autorizado, puxa acionamento de mará para o táxi. 32 no meia. O Chanel 1141, desconsidere a última instrução e mantém antes da Juliette. O Chanel 1141, qualquer som? É um 41, vai manter antes da Juliette. Gente. Indicação autorizada, chegada Amanda, essa para nível de voo 060. Lima Kilo Eco Sul, confirme as pessoas, acorda. 05. Sente. Chané 6395 Libra. Libra, obrigado, minha filha. Controle Salvador, boa tarde, tá 3193, cruza 1000 pés no assessor. Tá 3193, contato radar, saída da El, sobre mantém nível de voo 360. Só mantém 360, possível proje da El é presente? Após 2000 autorizado. Após 2000, voa da El, tá 3193. Solo Salvador, é o 2230 da Passarela para o posto. Autorizado, reporta táxi, passarela 2230. Toma. Salvador, tá 3216, pronto para o táxi com 115 a bordo, 310 de autonomia alterna maciota. Tá 3216, táxi via Índia, ponto de espera torre 118, decimal 612, ajuste no 015, bom voo. Cliente via Índia, ponto de espera, chamada torre 1186 com 1015, tá 3216, bom trabalho. O Chané 6141, Juliette, portão 04, atentando a aeronave da Tânia, iniciando o táxi. O Chané 6141, corrigindo portão 03. Está livre o ingresso que é Juliette. 03. acabar passando o parque de Itaçu. 3-0 da passarela do Parotac, com 50 no PB, 5 horas de autonomia. Se alternar, será sábado. Senhora, esse é o Parotacu. Esse. Controle 3193, vai passar o 110 na posição da EL. Solicita uma prova de bridge da presente. Tá, 3193, aguarde coordenação. Aguardado. Cena 63195, desça para 4010, ajuste no 0195. 4000 com 1563. Na escuta. Tudo mais, um abraço. Lima, Papa Mike, informou o helicóptero do Guardião 02 no corredor Axé, mantendo 510. Chame torre 118 decimal meia. Papatango, Lima Kilo X-Ray, decoração para o sequenciamento, curva esquerda para o 040, limitado pelo localizador. 040, limitado pelo localizador, mantendo 3000 perto. Nota do plano de voo. Controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 6, 12 e aciona 5425 no transponto. Rumba 2, Rumba 05, correto, tá livre acionar, reporta táxi. Então, 3193, autorizar direto o bridge. Modo bridge, 3193, grato. Cena 6315, reduza para 2109. 107, reduzindo. 3193, chame centro Recife, frequência 1251. 251, 3193, boa. Três, 805, só instante, copo. Está no 04. Sim, só me confirma a rota que possui o TAM 3805. É, rota, eu perdi o 10, desmarque, direto ao eixo. Correto, só um instantinho, prepara a saída da Eulia da Briga aguardando o copo, o TAM 3805. Da Eulia da Briga aguardando. 47, chame centro Recife, frequência 12545. Centro Recife, 12545, 35447. Só instante, eu vou confirmar com o centro com a rota que o mesmo possui aqui. Tá. Economia, contato radar, vou para nível 370, sai da mão. 370, na mão. 3290. É 320, reporte estabilizado. Vai reportar o estabilizado, direto para 2000. Boa 964, chegada a mar e desce para nível 050. Lima, Kilo X-Ray, curva esquerda para o 360, aguarde vetor para o localizador. 360, o Xené 6315, desce para 2000 pés, livre LS, reposto estabilizado. Segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5452 no transponder. autorizado, conforme para Guarulhos, nível 340, decola pista 10, na saída da EL, queda após vir a curva direita após a decolagem. Controle de saída em 1208, seu transponder 5452-3805. Trans 3805, correto, portão 4, chama para um pushback, acionamento. Camará. Lima, aqui o Lexei, desce para 2000 pés, já assina a proa de turno, livre o LF, reposta estabilizada. 2000 pés, proa de turno, ali, atirante. Voador, é o papapá ali no Palomite. Lima, Palomite, prossiga. O Palomite está no corredor a seta, tendo aqui o batendo seta, proa de Farol da Barra. Gente, reposta Farol da Barra, Lima, Palomite. Prossegue o táxi, reporta no hotel para o cruzamento. Channel 6315, completo de aproximação, chame a torre em 118, decimal 612. 86, obrigado. Controle, é o Lima Palomar. Prossiga. Palomar está na Pituba, senhor. Estou autorizado para o direto a Serra de Janeiro. Mapa na bike. Informo que a tráfego em aproximação para o sistema 0 está autorizado a 510. Para a Serra Índia, Eco Índia. Trans 32, 16, suba restrito, nível de voo 3190, direto a Boco. 3190, voo na Boco, 3216. Lima Kilo X-ray, informo tráfego posição de 1 hora, 5 milhas, mantendo 500 pés, não interfere na sua aproximação. Ah, seu Matheus, estabilizado no localizador. Sente, complete, chove a torre, 118, decimal meia dúzia. É isso aí. Salvador, boa tarde, Xanar 6320. Xanar 6320, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, portão 07. Alfa e Juliette, segue para o portão 07, 6320. 34, decimal 5. 7, 3219. 05 após o Avianca, está livre o cruzamento de imediato via Delta, Alfa e reportando seu ataque 6 Juliette para ingresso. Alfa Tango, boa tarde. Confirma o Pátio que encontra-se o destino para Barra Grande? Gente, encontra-se em qual Pátio, por gentileza? Para o translado, chame a torre em 118 decimal meia dúzia, o Charlie Alfa Tango. Salvador 63, 15 da Ordinária, boa tarde. Chanel 63, 15, boa tarde, táxi via Alfa, reportando seu táxi seu Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette, 63, 15. Siga. Sente, reporte Paripe, Mike Juliette, Romeu. Controle Salvador, 2230 da Passaredo. Passaredo 2230, prossiga. Sem que possível, por gentileza, coordenar direto. Vitória da Conquista. Gente, mantém a saída guarda. Não, só escuta. Paulo Tan 3283, informação Papá, autorização Brasília. Tan 3283, só um instante, cópia, prepara a saída, Árvore Elefa, aguardando. Árvore Elefa, na sua escuta, Tan 3283. Meia 3, 1, 5, ingresso Juliette, portão 05. Juliette 05, meia 3, 1. Tan 3, 2, 2, 3, copia. Copia 3283. Cuidado para Brasília, nível 360. Decola da 110 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pesolo 17 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5456 no transponto. Certo, autorizado em voo 360, decolagem da 110 com curva direita, perfil Arbor, Elefa, após o Pesolo 17. Acionar 5456-1208 com o controle Tan 3283, gate 8. Tan 3283, correto, portão 8, chama pronto, chega de acionamento. Sim, portão, obrigado. Autorizado, frequência livre. Obrigada. Gol 9074, Pedro de Mário para completar a chegada, desce para nível 050. Vai completar, Gol de Mário completa a chegada, desce para 050, Gol 9074. Gostaria 2230, direto Conquista. Direto Conquista, muitíssimo obrigado, 2230. Tan 3805, autorizado, reporta ataque. Reporta ataque, 2805. siga. Essa pouso no Terra Índia Point vai alternar a programação anterior. Já da proximidade aqui da Gerdau, segue para paralela, vai via... Sente, uma escuta permanente do controle. Controle, teria possibilidade de voo 9074, vai direto Luna? De TAP inicialmente, aguardando o voo 9074. Voo de TAP, sim, voo 9074. Salvador, Rumba 05, decolou na Coral. Rumba 05, contato radar, sou para nível 100, Coral. Sai para 100, confirme, pode voar direto Coral ou intercepta a saída? Tá autorizado direto. Tem, está presente direto Coral. 3, puxa, acionamento, gate 8. São 3283, em coordenação com a equipe de solo, reporta pronto para o táxi. Coordenação, reporta para o táxi, são 3283. Estabilizou com 1964. Com 1964, chame o torre 198, decimal 612. 1286 com 1964. Dois, 230, chame Recife 1260, terra 288. 1260, 1288, 288.